fingers like the sands of time. Promises made, every memory saved as reflections in my mind. As melhores músicas. Love Hits. E encerrando o Love Hits de hoje, você ouviu Spice Girls, Viva Forever. Também Zélia Duncan, Catedral, e Shakira com Empire. Gostou do programa de hoje? Eu amei. E como eu já disse, ele foi feito especialmente para você. Amanhã tem muito mais aqui na nossa programação, hein? Um beijo no seu coração e tchau, tchau. Encerra-se aqui Love Hits. Love Hits. As músicas mais apaixonantes do seu rádio. Love, Love Hits. Hits. Grande Vale FM. Grande Vale FM. A Grande Vale toca. Toca. Toca. O que você gosta de ouvir? Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém. As melhores músicas de todos os tempos. Você ouve aqui. Grande Vale FM. O WhatsApp da Grande Vale é 12 988880123. Participe. Peça sua música. Mande sua mensagem. 988880123. Acordei cedinho. Café na mão, ligo a sintonia, bato o pé no chão, na estrada, em casa, no celular. alguém comigo, só pra me animar. Sua melhor companhia, 24 horas por dia, Rádio Grande Vale. A paixão do vale. Sua melhor companhia, 24 horas por dia. Grande Vale FM. Boa noite, programa no Boteco do Serginho, que alegria estar com você aqui na sua Rádio Grande Vale, a paixão do Vale, FM 97.9. E olha, nós estamos na nossa viagem pelo Brasil, pela musicalidade do Brasil. Semana passada nós tivemos nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a nossa querida Bahia de São Salvador. Tivemos também no Ceará, no Pará e no Acre, visitando esses estados e com lindas canções que partilhamos com vocês. Agora vamos dar continuidade, né? São três programas, temos muito que conhecer e passear. Olha, vamos começar com Distrito Federal. Distrito Federal, na verdade, é um celeiro musical rico, famoso pelo rock, mas diverso no rap, samba e forró. Nomes icônicos como Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos, Natirutes e Ellen Oléria saíram daqui. A cena atual é forte com Hungria Hip Hop, Flora Matos, Menos é Mais, que é pagode, e Odari. Você me perguntar quais são os principais cantores e banda do Distrito Federal, você sabe? No rock pop rock, Renato Russo, da Legião Urbana, Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, Ebert Viana, do Paralamas do Sucesso, Digão, dos Raimundos, Felipe Seabra, da Plebe Rude, Oswaldo Montenegro, Cássia Eller, Zélia Duncan, e no rap e no trap, Hungria Hip Hop, Flora Matos, Odari, e no samba e pagode, Menos é Mais, Di Ribeiro, Ivi Lorena e Cordel de Samba. Temos também os destaques de cenas locais. O forró e o sertanejo são muito fortes no cenário de eventos do Distrito Federal. E o rap e o trap têm uma forte projeção nacional, com artistas de regiões administrativas como Ceilândia. Olha, para a gente começar, o que você acha? Vamos começar, então, no Distrito Federal com Legião Urbana. Simbora? Simbora nesse começo de programa, nesse City Tour com Legião Urbana. Que música? Faroeste Caboclo. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E

como que é a musicalidade aqui. O Distrito Federal, especialmente Brasília, possui uma identidade musical forte e diversificada, marcada pelo rock, MPB e música popular. Algumas músicas são consideradas verdadeiros hinos da capital. Por exemplo, Rock Brasília, cenário dos anos 80 e 90, Tempo Perdido, da Legião Urbana, um clássico que representa a juventude e a angústia da época. Que País é Este?, também da Legião Urbana, composta por Renato Russo, reflete o clima político e social da capital. Faroeste Caboclo, da Legião, conta a história de João de Santo Cristo, conectando a periferia, Ceilândia, ao centro. Tem também Capital Inicial, Kiko Zambianchi, Primeiros Erros, Chove, outra banda fundamental surgida no Distrito Federal. Mulher de Fases, Raimundos, representa o punk rock hardcore, que também saiu de Brasília. Vamos então de Capital Inicial. Passado inteiro. Programa no Boteco do Serginho, estamos no Distrito Federal. Você sabia que tem MPB e canções sobre Brasília? Te Amo Brasília, de Alceu Valença, uma das homenagens mais famosas e românticas da cidade. Léo e Bia, de Oswaldo Montenegro, musical e canção que retrata a vida artística jovem no Distrito Federal. Flor do Cerrado, de Gal Costa, composição de Caetano Veloso, uma celebração poética da paisagem local. Travessia do Eixão, Legião Urbana, ou versões como a de Cássia Eller, retrata o cotidiano do deslocamento pelas vias da cidade. Rojão de Brasília, Jackson do Pandeiro, música da época da construção que retrata a mudança da capital. Rádio Grande Vale, a paixão do Vale, FM 97.9, você juntinho comigo nessa viagem pelo Brasil, conhecendo a musicalidade de cada estado, aqui no programa, no Boteco do Serginho. E pra gente, pra gente encerrar essa nossa passagem pelo Distrito Federal, vamos ouvir um dos cantores de origem aqui do Distrito de Brasília, Oswaldo Montenegro. E ele está chegando aqui cantando para a gente Lua e Flor. Simbora, de música. Como algum cantor de qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava com uma feia na vitrine, com o cartaz que se assina em vão. Eu amava como um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia de que o dia não amanhece não. Eu amava como um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te encontrar. Soubesse como te contar. programa no Boteco do Serginho. Vamos continuar nossa viagem. Estivemos no Distrito Federal e vamos agora para Goiás, capital Goiânia. Que alegria! E como é a musicalidade lá? Ah, você já deve saber, né? Goiás é amplamente reconhecido como o berço da música sertaneja no Brasil, mas sua produção cultural engloba também MPB, rock e ritmos regionais. Olha, músicas regionais e tradicionais. Araguaia, de Marcelo Barra. Uma ode ao rio Araguaia e à natureza goiana, tornando-se um hino regional. Balada Goiana, de Eli Camargo, exalta a beleza e identidade de Goiás. Fado de Vila Boa, de Pádua, uma homenagem à histórica cidade de Goiás, Vila Boa, focada na cultura local. Meu Piqui de Goiás, Teodoro Sampaio, música que destaca o piqui, fruto símbolo da culinária e cultura goiânia. E clássicos sertanejos e raiz, Saudade da Minha Terra, composição de Goiada, um clássico do sertanejo raiz que remete às raízes caipiras do estado. Rumo à Goiânia, clássicos do gênero, celebra a capital como centro sertanejo. Modo Goiano, de Edson Hudson, reforça o estilo de vida sertanejo típico da região. Quais são alguns artistas representativos de Goiás? Do sertanejo, entre tantos, temos Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Bruno Marrone, Jorge Mateus, Gustavo Lima, Maiara e Maraíza, Marília Mendonça, Leandro e Leonardo, MPB Regional, Marcelo Barra, Pádua e Fernando Perillo, e Pop Rock, Mr. Jean, Nila Branco e Pedra Letícia. Então vamos de sertanejo, vamos para Goiás, e aqui em Goiás, Jorge Mateus chegando com a música Propaganda. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pro amor, é pro amor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pra amor, é pra amor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pra amor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Pra gente matar a saudade, vamos matar a saudade? Estamos aqui em Goiás, no nosso City Tour. E olha, no Boteco do Serginho você não perde nada, hein? Matar a saudade eu falei, né? De quem? Marília Mendonça, com a música Silmeira. Ei, bebê!

pelos gentes que eu busco agora. Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Programa no Boteco do Serginho, estamos ainda em Goiás, que alegria estar com você. Olha, Porangatu, Bonópolis, Goiânia, quantas cidades maravilhosas aqui no estado de Goiás, né? Então vamos pegar carona com quem agora? Bruno Marrone, chegando aqui na Rádio Grande Vale, com você aqui no estado de Goiás, a música Dormir na Praça. Sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci, sonhei com você. No sonho você veio provocante. Eu dormi na praça.